Boa tarde, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. E hoje a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, autora Isis Regina e editora Thomas Nelson. O capítulo de hoje fala sobre o fruto do clamor, o poder da oração de uma mãe. Ao engravidar, eu não poderia imaginar o que teria de enfrentar. Minha luta começou logo depois que soube que estava grávida. Como toda gestante, passei por vários exames. Foi quando descobri, infelizmente, que estava muito doente. 2 meses depois, fui surpreendida pelo médico ao saber que não conseguiria manter minha gravidez e ainda corri o risco de morrer junto com meu amado filho. Nesse momento, comecei a orar com a força e a fé de uma mãe que crê em Deus. Com o apoio de minha sogra, que também considero uma mãe, unidas clamamos e graças a Deus meu filho nasceu, está ótimo e para a surpresa dos médicos. Hoje ele é um jovem que serve a Deus com sua fé. Desde o meu ventre, ele a vivenciou e aprendeu a usá-la, pois não há impossíveis para Deus. Seja qual for a situação que você esteja vivendo com seu filho, ore e confie. Deus nunca falha, nem deixa de atender o clamor daqueles que nele depositam total confiança. Eu também posso afirmar que vale a pena ser uma mãe de oração. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.